escute agora a minha voz. O tempo passa, nada muda, tudo continua. Será que um dia vai ser diferente? Eu não aguento mais. Se tornou pra nós um sonho, uma vida de paz. Já vi vários que morreram por 5 reais. Os seus sonhos, os seus planos ficaram pra trás. Teve mano que se foi porque falou demais. Várias vidas são tiradas por motivos banais. É aqui só sobrevive quem tem atitude, quem respeita as regras, quem não se ilude. Tem fulano que se envolve pra pagar comédia, por qualquer motivo leva tiro sem miséria. Tretas pelo território gera guerra fria. Bala perdida, mas um inocente sem vida. Trabalhador com estudante, pais e mães de família. Filme de curta-metragem, saudade, dor, agonia. Porque na mente dos irmãos existe tanto ódio. Entre lágrimas e sangue, guerra sem propósito. Porque na mente dos irmãos existe tanto ódio. Entre lágrimas e sangue, guerra sem propósito. Eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus, a Deus. Ódio sem limite, tiro e morte no ato. Cenas que causam choque e rostos desfigurados já se tornaram coisas normais. Na nossa rotina, sangue espalhado, carneficina. O rabecão é visto quase todo dia. Entre favela, coab e morro, a recolher mais um corpo. Paralisia, hemorragia, sala de cirurgia. Bem-vindo à periferia, no hospital correria, na esperança de salvar mais um. Lamentos na zona leste, norte, oeste ou sul. Interior, a peste já te alcançou. Saudades de quem morreu, lamentos de quem ficou. Quem mata morre em seguida, vingança, ódio, ira. Ninguém espera, justiça se envolveu, tá na mira. São muitos se destruindo, premeditando seu óbito. Balas que vão e que vêm, na guerra sem propósito. Eu só peço a Deus, eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus, a Deus. Se não bastasse a polícia, o álcool e a droga, no desespero muita gente pensa em sair fora. A mãe que já perdeu um, não quer perder o outro. Cria com tanto carinho pra logo mais vê-lo morto. Quem dá motivo se torna quase um morto vivo. Estão na sua caçada, se vacilou leva tiro. Entre matar e morrer, melhor não se envolver. Eu quero muito ver o sol brilhar quando o dia amanhecer. Qualquer deslize nas ideias pode ser fatal. É lei do crime, lei da rua, lei do marginal. Tem muitos que se sentem bem em praticar o mal, premeditando sem saber seu próprio funeral. Deus está vivo, observando tudo isso. Dizem que a falha é uma doença, a cura é o homicídio. Planos de vidas trocados por decepção. Ontem quem ria, hoje chora em cima de um caixão. As flores já não representam amor nem amizade. É o fim de mais um pesadelo pra sociedade. Qualquer um pode com certeza atirar pra matar. Vários disparos, mais um dorme, o sono eterno da morte. Vários disparos, mais um dorme, no sono eterno da morte. Fim de carreira, fim da linha, missa de sétimo dia. Isso não é minissérie, não tem segundo capítulo. Não tem herói, só bandido puxando o gatilho. Morre um aqui, outro ali, a cada dia um velório. Quem será o próximo a morrer? Não seja o próximo a morrer nessa guerra sem propósito. Eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus que me proteja, que te proteja. Eu só peço a Deus, a Deus. Muita mãe chora na periferia, Tiradentes, Vila Maria, Favela Marconi, Ceilândia, 31, Santa Maria, Goianazes, São Mateus, Capão Redondo, Cidade de Deus, Pirituba, Guarulhos, Recanto, Riacho Fundo, e a todas as quebradas demais, Só Jesus Cristo traz a paz, mano.